já tá decorado na sua cabeça. Palavrão, ofensa, frase, me esqueça. Já tô vendo na sua escala de amor, tô virando ex, mas preciso te ver. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Se eu falar adeus assim no seu ouvido, eu duvido, eu duvido. Se eu falar adeus baixinho no seu ouvido, decorado na sua cabeça. Palavrão, ofensa, frase, me esqueça. Já tô vendo na sua escala de amor, tô virando ex, mas preciso te ver.